assim. É festa no outro apartamento. Todo amor não vale quanto brilha. Ai, e o meu brilhava e brilha de joia e de fantasia. Que há com nós? Que há com nós dois, amor? Me responda depois. Me diz por onde você me prende, por onde foge e o que pretende de mim. Dá pra esquecer. Ai, e eu nem sabia como era feliz de ter você. Como pode queimar nosso filme?